aparente. Nos olhos saudade, a minha alma carente. Afago docemente a sua pele macia. Me sinto enfeitiçado por essa doce magia. A música envolvendo e invadindo meu ser. Esse louco sentimento, a emoção, o prazer. Ah, como é gostoso vigiar teu ser. Eu não queria me entregar, mas não resisto a você. Você é minha vida, você é o meu sorriso. Tá no ar que eu respiro, é quem comanda os meus sentidos. Não há nada que eu faça que não seja por você. Sem você nada existe, tudo é tão triste, enfim. Não sei de nada em mim, preciso tanto te dizer. Que tudo.